aproveitar aqui uma ideia que vem do estrangeiro, acaba por ser uma ideia válida. Sim, sem dúvida. É uma ideia positiva. É uma ideia que começa na Itália, mas que existem casos destes em toda a Europa. E nós pensámos, por que não trazer para Aveiro? É uma ideia positiva, é uma ideia inovadora aqui e, portanto, sim, não é negativo copiar neste caso. Acaba por não haver, é assim, um convívio direto, porque ao deixar um café pago, não há o contacto pessoal com quem recebe essa oferta. Acaba por ser um contrassenso, não há um convívio, acaba por ser um gesto solidário, mas não há um convívio entre as partes, entre aspas. Sim, sem dúvida. Mas nós conseguimos ver um ponto positivo do outro lado, que é receber a bondade de uma pessoa de quem não conhecemos acaba por nos dar um sentido mais positivo sobre a sociedade e sobre a comunidade. Ou seja, imagina uma pessoa que está aqui em Aveiro que não conhece muita gente, mas de repente recebe este gesto de bondade que acaba por não ser de um indivíduo, mas acaba por ser entendido como sendo da comunidade, ou seja, do bairro. Como é que funciona a oferta? Isto funciona assim: o senhor entra num café e pede o seu café e tem a possibilidade, nos espaços aderentes, que até agora são cinco, de pagar um segundo café. Este segundo café ficará suspenso, ou seja, será-lhe entregue um cartãozinho assim como este e irá colocar o seu café suspenso, que traduz-se neste cartão, na caixa. Esta caixa ficará no balcão do estabelecimento e a próxima pessoa. Uma pessoa seguinte poderá tomá-lo se achar que precisa dele. Não há um destinatário premeditado. O café fica pago e suspenso naquele estabelecimento para uma próxima pessoa poder usufruir dele à vontade. Portanto, parte-se da boa fé de que quem vai levantar o cartão precisa mesmo, não tem meios financeiros para poder tomar. Não é tanta questão de haver ou não meios financeiros. Muitas vezes. É o simbolismo do gesto apenas e só. Exatamente, exatamente. E é, não precisamos de dizer que precisamos para usufruir daquilo que precisamos. E funciona um pouco por aí. Isto pode ser também uma bola de neve, mas estamos a falar em caso particular de um café e uma refeição, por exemplo. Poderá ser uma possibilidade no futuro. Estamos a começar de uma forma muito, muito simples, com poucos estabelecimentos, que estamos completamente abertos a continuar esta rede, ou seja, a abrir a rede, a criar mais espaços onde haja mais cafés suspensos, mas para já com o café. Com a refeição, é uma ideia válida, é uma ideia muito boa, poderá vir no futuro. Até porque temos aí um movimento interessante, temos a ReFood, não é? Há excessos Sim, alimentares nos restaurantes. exatamente. E a ReFood em Aveiro funciona espetacularmente, eles estão com um processo muito bom também, portanto, sim. Próximas iniciativas da Associação. Ora, nós agora estamos a fazer o café suspenso, vamos ter uma atividade e uma surpresa sobre o dia do origami, mas que eu não posso falar muito, já falei demais até. Podem-me ajudar mais coisas. Olá. Temos outras encontros internacionais. Também é Sim. surpresa. Nós estamos a apostar muito em fazer coisas com a comunidade que sejam uma surpresa, mas há um projeto que vai continuar, que é o I Love Aveiro. Nós estamos neste momento, criámos um blog e este projeto é também aqui dos nossos IBS, dos nossos voluntários, foram eles que criaram. E eles criaram uma plataforma para se partilhar histórias de Aveiro. Chama-se I Love Aveiro, podem encontrar tanto no Facebook como no nosso site, como no site próprio. E são pequenas histórias. Tem a história do senhor da bolacha americana, tem a história aqui da Ponte do Infinito. Vão sair muito mais histórias e esse projeto vai continuar. Vamos continuar a apresentar Aveiro e pequenas histórias de Aveiro. Aveiro precisa ser vendido, entre aspas. Não, Ou dá-se a conhecer. nós não falamos tanto de Aveiro, de vender, nós falamos Neste mais caso, de. em particular, a Aveiro cidade. Falamos de Aveiro cidade, Sim, não Aveiro região. cidade. Aveiro cidade. Para já, Aveiro cidade, sim, é o foco da Águeda, Ainda portanto. com este projeto, tenho expectativas de abrir a mais bares. Há tantos bares em Aveiro. Sim, Há um sim, sim. manancial de oportunidades, não é? Exatamente. Temos essa expectativa, é um dos objetivos. É essa bola de neve que falava em relação à refeição, nós queremos que essa bola de neve primeiro seja, ou seja, fazer uma bola maior de estabelecimentos e que seja possível ter café suspenso em muito mais estabelecimentos da cidade de Aveiro. E há mais produtos, não é? Uma bebida suspensa, uma refeição, há aí vários leques de oportunidades, não é? Deixa-me já O agora. vestuário, por Sim, exemplo, vir aqui também. à Beatriz. What do you think about open this café suspenso to like a drink or a meal? I think this can evolve and go more to have also drinks and food. But it also depends on how the local community will perceive the project. If people will actually come and want to pay for a drink and for food, then of course we can adapt this and we can have food and drink, not just coffee. In your country, the project it's not only the coffee. It's just coffee. In relação à associação, que pensam crescer, têm colaboradores que cheguem, para as atividades que promovem. Como é que está a realidade atual da associação? Sempre a crescer. Sempre a crescer. É uma associação em que vale a pena estar de olho nela, porque é uma associação que não para. Nós temos uma série de atividades, um leque muito abrangente de atividades. Não é só os cafés suspensos, são as recolhas de entrega de roupa. Às vezes há coisas tão simples como distribuir abraços grátis, atividades com crianças, atividades com idosos. É uma associação que não para, e vai continuar a crescer. A bicicleta também entra na associação? Há um movimento, a uso da bicicleta também entra? Também há aqui algum intercâmbio, com, por exemplo, com o cicladeiro? Ou... Não. Para já não temos nenhuma relação com o cicladeiro. Não seria interessante uma parceria? Nós somos amigos, mas ainda não temos nenhuma parceria, quem sabe no futuro. Em relação a esta aderência de pessoas estrangeiras, como é que é essa realidade e como é que elas entram no projeto? A Agraveira recebe todos os dias pedidos dos jovens do estrangeiro que querem fazer projetos na nossa associação. E nós, infelizmente, só podemos acolher 3 ou 4 por ano no máximo. Não temos recursos humanos, infelizmente, para receber mais. E também estamos a mandar jovens de Portugal a fazer IBS no estrangeiro. São duas opções. Quando é que vai começar? Começa a partir de hoje? Começa a partir de hoje. Já começou, penso que ontem? Antes de ontem? Ontem. Ontem. Uhum. A partir de ontem estão os 5 estabelecimentos, que são o mercado, uma ideia. O Mercado Negro? Exatamente. Sim. A Pastelaria Santa Joana, a Casa do Chá, a Pastelaria Liceu e, mais recentemente, o Café A Mulata. Portanto, neste espaço já pode encontrar a caixinha do café suspenso, já pode, tanto, pagar um café suspenso e deixá-lo suspenso, tal como usufruir. Portanto, está-me a convidar para deixar já um barco. Um pequeno gesto vai levar a uma grande ação, certamente. Como é que foi em relação aos cafés já aderiram? Que feedback é que tiveram? Como é que foi a aderência? Eu penso que o melhor será, dificuldade? Não. Será aqui a Beatriz. How was the reception of the coffees for this project? Was it easy? Was it tough? Actually, everyone was interested and very open to receive this project. They were all smiling when we told them about what we want to do, and it was quite easy to find coffee shops to agree to implement it, and coffee shops which are already having some sort of charity for people, and this concept is helping them to improve their charity charity program, so to say. It's a recent project in your country, this? In my country, in Romania, it appeared about a year ago. However, I don't know for sure, since I don't live there anymore, right? But I don't know for sure if in the coffee shops I can still find it. That's why I think it's a lot about how the community will continue the project. If people will come and will appreciate an extra coffee, they will continue the project. If they will not appreciate this idea, the project will naturally stop. It's another idea in your head to implement here? Our project is ending this week. So on Sunday, I am already going back to Romania. But you did a lot of... Yes. Here, we like to that all of this that we started here, that can be continued. And everything that you can see, but people cannot see, but here on this paper, everything is what Agora is, actually pointed to the Aveiro, to the citizens of Aveiro. We are helping them with coffee. This design is made by Agora volunteers. This text is typed by Agora volunteers. They are helping about website, making these boxes, these stickers, these cards, printing, gluing, carving, cutting night and day. So that's that energy that made all of this that you can see here. Isto também acabou por ser um trabalho de marketing que foi um desafio também para a associação, não é? Sim, sem dúvida. Nós temos voluntários com várias capacidades e este foi um esforço comum, porque, como pode ver, há design gráfico, há um trabalho de marketing social, há um vídeo promocional que o Helder pode falar. É um vídeo também? Exatamente. Sim. E é tudo feito por voluntários da associação. E vão colocá-lo onde? No Facebook? Está no Facebook, está no YouTube também. Ah, ok. Não fui lá ainda. Sim, okay. Sim, podem encontrá-lo, está lá. É tudo feito com voluntários, desde os extras, à captação de imagens, à pós-produção, portanto, é tudo voluntários da Agro. Para terminar, quero deixar um convite a outros cafés, bares, cafés, restaurantes que queiram aderir ao projeto, quero deixar um convite. Eu acho que o convite que a Agora faz é um convite à comunidade para aceder e para embarcar connosco neste projeto. É um convite a todas as pessoas para usufruir do café suspenso, para deixar um café suspenso, seja para o próximo que pode conhecer ou pode não conhecer. É para a cidade embarcar neste ato tão simples de bondade, que começa com um café. E é também um convite a todos os estabelecimentos que queiram aderir, que queiram ter café suspenso, para falar connosco. É super simples, nós somos super acessíveis, portanto, é fácil de falar connosco, que venham e adiram a este. E tem um valor económico reduzido, mas tem um valor simbólico de solidariedade grande, não é? Muito grande. Este é um ato simples, mas que pode trazer grande alegria, não só no dia de uma pessoa, mas como de muitas outras. Eu não deixava sequer um desafio só pelos cafés de Aveiro. Eu lançava o desafio a mais associações em Aveiro, noutros distritos, noutros países. Não é uma ação complicada e eu acho que é uma ação que tem um impacto muito grande no dia-a-dia das pessoas. Portanto, não só para os cafés, associações também, não é complicado e acho que traz muita felicidade às pessoas.